RioSulRádio.com. RioSulRádio.com. O rádio chegou ao futuro. RioSulRádio.com. 18 horas. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. O programa feito pra você se pré-aquecer pro sabadão, né? Afinal, caso você não saiba, hoje é sábado, é dia de balada, é dia de sair, é dia de se divertir. Então, eu tô aqui pra ajudar você a se pré-aquecer, a se preparar pra o sabadão, né? Pra o dia do relax, né? Pra o dia daquele passeio, daquela voltinha. Então, você já vai curtindo aí músicas velhinhas, dançantes e mixadinhas pelo DJ Marcandi. E o programa de hoje, como sempre, tá recheado de pérolas, coisas bacanas, músicas que você não ouve há muito tempo, ou de repente até ouve, versões diferentinhas, versões conhecidinhas e por aí vai. Vamos começar o programa de hoje com Pet Shop Boys. I don't know what you want, but I can give it anymore. É, o nome é quilométrico, a banda de vez em quando gosta de colocar uns títulos assim bem grandões, né? Como já citei aqui vários em algumas músicas deles que eu andei tocando por aqui pelo Flash House, porque Pet Shop Boys é figura marcante aqui, né? É presença constante. Bom, teremos também Ciron, Celine Dion, acredite, Michael Jackson, Miami Sound Machine e por aí vai. Se eu fosse você, eu aumentaria o volume, tiraria a mesa do lugar, ajeitaria o móvelzinho pra cá, aquele sofazinho pra lá, estantezinha pra lá, aumentaria o volume e deixava o resto com o Flash House, com o DJ Marcandi. Então, seja bem-vindo. Você já está a bordo do Flash House. Aproveite a viagem. Don't know what you want, but I can't. Super nature. Flash House. Começamos o programa de hoje com Pet Shop Boys, I Don't Know What You Want, But I Can't Give It Anymore. Olha o nome da música, é o tamanho do nome da música. Esse foi o primeiro bloco, não sai daí, tem mais um pra rolar, hein? Você está ouvindo Flash House. This is your radio station number one in Brazil. I'm tired, your teaching ain't enough. From his engine, top of

DJ Marcante. Dance. Dance. Dance. unbeatable, just like a band, do you untouchable, different, unique like a melody, the more as played, well, the better is the remedy, basic energy, do you have a memory of love, what you need is love. 70 do Beckman Turner Overdrive, muito legal ficou essa versão aí também. Com Ken, com Liberty, e começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Erasure Star. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu tô de volta, se Deus quiser. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você, Flash House. O rádio chegou ao futuro. É isso, rádio. 19 horas e 14 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser.